Igreja do Senhor Jesus Cristo e todos quantos nos ouvem, abramos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 31 até o verso 3 do capítulo 2, nós leremos Gênesis 1, 31 a 2, 3. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Alguns críticos literários da Bíblia têm sugerido que Gênesis 1 e 2 constituem-se em dois diferentes relatos da criação e que estes se contradizem mutuamente. Pobre e infeliz a percepção destes críticos que não percebem que o segundo capítulo de Gênesis é uma ampliação de Gênesis 1, 26 a 30. É como se um fotógrafo tirasse a fotografia de uma extensa paisagem e logo a seguir, ampliando suas lentes, focalizasse especificamente um ponto que não podia ser amplamente visualizado na primeira fotografia. Assim, Gênesis capítulo 2 é uma ampliação de Gênesis capítulo 1, de 26 a 30. Gênesis 1, 2 e 3 constituem-se num perfeito fundamento para o livro de Gênesis. Porém, mais do que isto, os três primeiros capítulos de Gênesis constituem-se no perfeito fundamento de todo o edifício da revelação bíblica. Nesta tarde, queremos considerar a respeito do relato da criação como o primeiro fundamento da revelação bíblica, porque nele nós conhecemos a respeito do agente da criação, a respeito do propósito da criação e também sobre a coroa da criação. O relato da criação é o primeiro fundamento da revelação bíblica, primeiramente porque nele conhecemos o agente da criação. O primeiro versículo de Gênesis diz: no princípio criou Deus. A Bíblia fala da origem do universo, da terra e do homem, mas refere-se a Deus como o único ser eterno. No livro dos Salmos, capítulo 90, versos 1 e 2, nós lemos: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A Bíblia revela e pressupõe em palavras o mesmo que é revelado e pressuposto na criação: o Deus eterno. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, assim fala a respeito do patente testemunho que é a criação da existência de Deus. Capítulo 1, verso 20 de Romanos. Aí está escrito: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nada existe fora ou independentemente da criação de Deus. Mas Ele mesmo não foi criado. O único ser absolutamente completo em si mesmo é Deus. Ao responder à pergunta de Moisés a respeito do nome de Deus, Deus respondeu: eu sou, é o meu nome. Gênesis, aliás, Êxodo, capítulo 3, de 13 a 14. Nestas palavras, Deus revela a sua absoluta e completa independência de todas as coisas fora de si mesmo, de todas as coisas que Ele criou. Ele é o único ser absolutamente perfeito, completo, suficiente em si mesmo. É interessante observar que já no primeiro capítulo de Gênesis, nós encontramos a semente da doutrina da Trindade. A doutrina que afirma que Deus, sendo um ser único, é também tripessoal. O Pai, o Filho Eterno e o Espírito Santo. Portanto, Deus, como ser absolutamente completo, perfeito, suficiente em si mesmo, é mais do que uma pessoa, mas três pessoas. É por isto que nós encontramos em Gênesis 1:26 a palavra de Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em segundo lugar, o relato da criação é o primeiro fundamento da revelação bíblica, porque nele nós encontramos o propósito da criação. Deus não criou um universo que Ele não quisesse governar e sustentar. Portanto, Deus não abandonou a criação no sentido em que propõe o deísmo. Ou seja, reconhece um Deus que criou, mas que em seguida não estabeleceu ou mantém qualquer relação com o universo que foi criado. O deísmo é, na prática, uma forma de ateísmo suavizada. Mas o que nos é revelado na Escritura Sagrada é que Deus criou o universo e que, antes de tudo, Ele mesmo se agradou da criação. Em Gênesis, capítulo 1, nós encontramos algumas passagens, alguns fragmentos de versículos que expressam esse agrado de Deus pela criação. Capítulo 1, versículo 10, no final do versículo está escrito: E viu Deus que isso era bom. No verso 12, também, ao final do versículo está escrito: E viu Deus que isso era bom. No verso 18, também no final, E viu Deus que isso era bom. No capítulo 1, verso 31, último verso deste capítulo, está escrito: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Portanto, Deus criou um universo que, acima de tudo, agrada a Ele mesmo. Também, Deus criou um universo que tem por objetivo ser perfeito e harmonioso. Em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18, está escrito: Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Deus criou também um universo em que tudo o glorifica. Leamos o Salmo número 29. Aí está escrito: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirião, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: Glória! O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Este salmo nos relembra que Deus não somente é o Criador, mas o sustentador do universo. Ele está presente e preside, governa a tudo o que acontece no universo. E tudo o que foi criado para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o relato da criação constitui-se no primeiro fundamento da revelação bíblica, porque ele nos fala a respeito da coroa da criação. O homem foi criado no sexto dia da criação, o último dia. O homem foi criado no sexto dia porque ele é o ponto máximo, ele é o clímax da obra da criação. E ele, o homem, é o clímax da criação porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. homem e mulher os criou. O homem é, portanto, o ponto máximo da criação, porque ele, somente ele, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Contemplamos em todo o universo coisas tremendas, maravilhosas, encantadoras. Contudo, nada em todo o universo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Cada obra de Deus, em particular, ou a obra da criação no todo, revelam a glória de Deus. Mas o homem o faz de uma maneira especial, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é a mais rica revelação de Deus em todo o universo. O Salmo número 8 nos fala desta gloriosa manifestação de Deus na criação e especialmente no homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais dos campos, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mas precisamos reconhecer que o homem, pelo modo como ele vive no ambiente em que Deus o colocou, na terra, não revela, pelo modo como vive neste ambiente, de forma tão exata, o ser de Deus. Não reflete de forma correta a glória de Deus. Contudo, em Jesus Cristo, o homem perfeito, o eterno Filho de Deus, que se fez verdadeiramente homem, nele nós vemos o cumprimento deste propósito pelo qual, ou para o qual, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E, de fato, Jesus Cristo não é um homem perfeito, ou seja, o eterno Filho de Deus, não se fez perfeito homem para ser único perfeito homem. O eterno Filho de Deus se fez perfeito homem para também resgatar e fazer homens perfeitos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 13, está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, se nós queremos conhecer mais exatamente a respeito de Deus, então olhemos para Jesus Cristo. Busquemos a imagem de Jesus Cristo, o retrato de Jesus Cristo, como o temos nas Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento. Ele é a perfeita imagem e semelhança de Deus. O autor da carta aos Hebreus, em seus primeiros versículos, afirma que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Deus no passado, diz o autor da carta aos Hebreus, falou aos homens por diversas maneiras, através dos profetas, especialmente, mas que nestes últimos dias nos falou através do seu próprio Filho, Jesus, porque ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele não somente comunica perfeitamente a vontade e a palavra de Deus, mas ele é em pessoa, ele reflete perfeitamente em seu caráter e em suas obras a imagem e semelhança de Deus. A grande responsabilidade do homem, dentro dos limites, dentro dos seus próprios limites, é governar a criação conforme o desígnio e propósito de Deus. Isto é, conforme a lei de Deus, conforme a vontade de Deus. E existem três grandes esferas da vida do homem, conforme nos mostram os primeiros capítulos do livro de Gênesis. As três grandes esferas são família, trabalho e culto. Na família, que começa com a união entre um homem e uma mulher, filhos de Deus são gerados. Portanto, Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher para constituir a família que gera e cria filhos de Deus. Como este desígnio da família, como este desígnio do casamento tem sido desprezado em nossos dias. Especialmente muitos em nossos dias, quando se casam com o objetivo de proteger, de legalizar a prática sexual. Contudo, grande objetivo do casamento é gerar e criar filhos de Deus. Grande objetivo do sexo não é promover um prazer ao homem e à mulher. Grande objetivo é gerar filhos de Deus. Mas, infelizmente, em nossos dias, esta perspectiva tem sido perdida. O prazer, o desfrutar do prazer sexual, não é algo mal em si mesmo. Ao contrário, o prazer sexual faz parte do propósito de Deus para a vida conjugal. É como uma motivação e uma recompensa, ainda que seja uma pequena recompensa por este propósito maior que é gerar e criar filhos para Deus. Nos dias em que vivemos, as pessoas se preocupam excessivamente em limitar, os casais se preocupam excessivamente em limitar o número de filhos, e especialmente em países considerados do primeiro mundo, se verifica um estranho fenômeno em que casais preferem juntar animais dentro de casa a ter sequer um único filho. Na segunda esfera importante da vida do homem é o trabalho. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar da criação, de manter a criação, de desenvolver as potencialidades da criação. E tudo isto significa conduzir a criação ao seu alvo supremo, que é a satisfação de Deus. Muitos têm invertido este propósito e tratam o trabalho como um mero modo de ganhar dinheiro para satisfazer seus propósitos egoístas. Não. O trabalho é uma forma de servir a Deus, de glorificar a Deus. E é, portanto, uma forma de servir ao próximo. É fato que recebemos recompensa financeira pelo nosso trabalho. E nós devemos desejar esta recompensa e usar sabiamente esta recompensa. Podemos e devemos nos alegrar nesta recompensa. Mas, acima de tudo, esteja você num escritório, esteja você num site de construção, esteja você num consultório, onde esteja trabalhando, você deve sentir-se como um instrumento de Deus, um servo de Deus, sentir-se como quem está servindo, acima de tudo, a Deus e ao próximo, e não, em primeiro lugar, a si próprio. A terceira grande esfera da vida do homem é o culto. Também, nestes primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós vemos Deus santificando o sétimo dia depois de uma jornada de 6 dias da criação. O desenvolvimento desta revelação que Deus começa a fazer em Gênesis a respeito do desígnio da separação de um dia em cada semana, nós vamos encontrar no decorrer das Escrituras Sagradas. Este dia semanal se reserva especialmente ao culto, ao cuidado especial, à concentração em nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento particular, nosso relacionamento familiar e nosso relacionamento como povo de Deus. Deus estabeleceu este dia como uma forma e para garantir que a cada dia nós também nos satisfaçamos em Deus, no ser de Deus, no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus, não simplesmente nas coisas que Deus criou. Para concluir, devemos perguntar: onde está o homem em harmonia com o seu desígnio de ser criado à imagem de Deus, dentro do universo criado por Deus. Devemos reconhecer que não podemos ver a harmonia entre este desígnio e o que está estabelecido diante dos nossos olhos. Qual seria a única atitude do homem que viabilizaria a realização deste propósito? Sem dúvida, somente a confiança e obediência, ou seja, sujeição a Deus, o Eterno Criador, viabilizaria a harmonia entre o propósito da criação e o desenvolvimento dia a dia no âmbito da criação, o desenvolvimento do homem, a vida do homem no âmbito da criação. Este propósito de Deus se cumprirá? Ora, este é o segundo fundamento da revelação bíblica, lançado nestes três primeiros capítulos de Gênesis. Quando nós perguntamos se o propósito de Deus para a criação se cumprirá, nós só podemos responder olhando, buscando o segundo fundamento da revelação bíblica encontrado em Gênesis, que é a redenção. Nele, nós veremos mais detalhadamente que o homem perfeito, o eterno Filho de Deus, que se fez homem, Jesus Cristo, ele sim cumpre perfeitamente o propósito que Deus estabeleceu para a redenção. Ele começou e realizou importantes aspectos, segmentos desta obra redentiva, que em alguns aspectos ainda está para ser concluída. Mas podemos ter a convicção de que Jesus Cristo realmente garante que o propósito de Deus para a criação tem sido e será finalmente resgatado. Deus nos abençoe e aplique sua mensagem à nossa vida. Amém.